Editorial. Estimados leitores, é com muita satisfação que apresentamos o volume 02, número 01, do corrente ano, do periódico Camini, do grupo de pesquisa abre aspas Políticas Públicas e Democratização do Ensino no Brasil fecha aspas e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Campos de Franca. Neste volume, fazem parte os artigos originais Políticas Educacionais e o Contexto Social, por Tatiana Machiavelli Carmo Souza e Sirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira, reflexões a respeito da abre aspas ideia fecha aspas de fracasso escolar, por Genaro Alvarenga Fonseca, Educação Infantil, reflexões e práticas, por Nancy Soares e Adriana Giacchetto, um mesmo professor da primeira à quarta série do ensino fundamental. Uma chance para o sucesso, por Ricardo Ribeiro e Hilda Maria Gonçalves da Silva. Nos artigos de atualização e divulgação, recomendamos a leitura da Dimensão Político-Pedagógica da Área da Saúde, por Fernanda Oliveira Sarreta e Iris Fener Bertani. A pesquisa em andamento de Hilda Maria Gonçalves da Silva, intitulada O Acesso à Universidade Pública e os Caminhos do Plano Nacional de Educação no Brasil. Os projetos e atividades do Núcleo de Ensino, do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas são representadas, neste volume, nos artigos História da América para alunos de quarta série no ciclo 2 do ensino fundamental, por Vânia de Fátima Martino e Mariana Canavesi de Vita, Saúde Pública como Direito de Cidadania, por Iris Fener Bertani e Bárbara Maciel Silva, História e Metodologia do Ensino. A questão local e o nacional segundo os parâmetros curriculares nacionais e a proposta curricular do Estado de São Paulo, por Márcia Pereira da Silva, Júnior Carlos Henrique Santos Lima e Tiago Martins dos Santos, Música, uma ferramenta para o estudo da história, por Célia Maria David. Na seção multimídia, confiram as entrevistas com a professora doutora Bernadette Gatti, superintendente educacional da Fundação Carlos Chagas e consultora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Membro do Conselho Consultivo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ministério da Educação e do Conselho Administrativo do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e com o professor Dr. Clemente Herrero Fabregat, diretor do Departamento de Didáticas Específicas na Faculdade de Formação de Professorado e Educação da Universidade Autônoma de Madrid. Reiterando o compromisso intrínseco da Camini em fomentar, disseminar o conhecimento e socializar pesquisas voltadas para a implementação de políticas no campo da educação, com trabalhos científicos, de caráter interdisciplinar produzidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros, informamos que a partir de 2011 a Camini será editada semestralmente. Os editores.